R$100 mil. Sorteio extra dia 17, 13 giros, tá bom? Então sorteio extra já é amanhã. E vai acontecer 13 giros de R$1.000. Primeiro prêmio, uma bis. Segundo prêmio, uma pop. Na cartelinha pequena de R$10, a chance é dupla. Primeiro prêmio, 15 mil. Segundo prêmio, 15 mil. Mais informações, falar com vendedores autorizados em Tiúbe região. Policoutinho, Valente da Sorte, você conhece, você confia. 7481 153908. Vamos agora saber aqui um pouquinho sobre a nossa dose dupla de hoje. É o seguinte, temos, né, igual todos os dias, temos aqui dois artistas para você votar. Hoje na opção de número 1 é Ana Vilela e na opção de número 2 é o Batista Lima. Me conta aqui para quem vai o seu voto. Escuta aí a prévia, aí eu volto comentando mais sobre a dose dupla de hoje. Dose dupla. Duas músicas na sequência. Abelha Dourada FM. Dose dupla. Abelha Dourada FM. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Duas músicas na sequência. Abelha. Falta de você. O tempo passa. Dose dupla. Dose dupla. Duas músicas na sequência. Abelha Dourada FM. Essa é a nossa dose dupla de hoje. Me conta aí pra quem vai o seu voto. Opção 1, Ana Vilela. Opção 2, é o Batista Lima. Estão aqui, né, os dois artistas, então, aguardando por você, tá? Pela sua participação. Não deixe de mandar mensagem para o nosso WhatsApp 991268847. Agora tem Cássia Eller, Malandragem. Bom dia. Sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha, cansada com minhas meias 3/4. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Quem sabe o príncipe virou um chato, que vive dando no meu saco. Quem sabe a vida é não sonhar. Eu só peço a Deus. Bobeira é não viver a realidade. E eu ainda tenho uma tarde inteira. Eu ando nas ruas, eu troco cheque, mudo uma planta de lugar. Meu pileque, que ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço. sou poeta e não aprendi a amar. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem, pois sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta. Você está na melhor. Você está na Abelha Dourada FM. Daqui a pouco tem mais sucesso. Abelha Dourada FM e Sérgio Lar Móveis Eletros informa a hora certa. 10:58. Essa é a ZYS604, Rádio Abelha Dourada, operando na frequência modulada de 104,9, emissora da Associação Comunitária Sociocultural dos Moradores de Itiúba, Bahia, e filiada à Associação Baiana de Rádio Difusão Comunitária. Abraço, a primeira rádio da cidade. Chegou a tão esperada Semana dos Quartos Sergilar. E você não pode ficar de fora. Do dia 13 a 18 de janeiro, são descontos inacreditáveis. Confira nossas ofertas. Cabeceira de solteiro acolchoada de 200 por apenas R$ 11,90 mensais. Multiuso 100% MDF de 300 por só R$ 17,90 mensais. Roupeiro 3 portas 100% MDF de 550 por apenas R$ 39,90 mensais. E o melhor, você paga com carnezinho mais facilitado da região, porque aqui financeira, Deus me livre. Semana dos Quartos Sergilá, aqui você é feliz. Ô, tu tá meio pra baixo hoje, o que foi? Tu é fraco, coxinha, acho que tá faltando proteína na minha dieta. Ô, gente, eu tenho uma solução pra tu. Já ouviu falar da Granja Vó Maria? Granja Vó Maria, o que é isso? Rapaz, é a única granja registrada da região de Itiúba. E é o melhor ovo caipira que tu vai comprar por aqui. E são 7 anos vendendo qualidade pra sua mesa. Sério, coxinha? E onde eu encontro isso? Facinho, facinho. Os ovos da Granja Vó Maria estão em todos os mercados da cidade. São fresquinhos e de qualidade, do jeito que a gente gosta. Porque comigo é assim, amigo meu que não conhece a Granja Vó Maria, não procedeu? A tesoura comer. No mundo inteiro, milhões de pessoas sofrem com dores musculares, dores na coluna, artrite, artrose, má circulação, inchaço nas pernas. Chegou a solução. Pomada para massagem 9 Mistura, com uma fórmula inovadora exclusivamente para você se livrar das dores que tanto incomoda. Você levou uma pancada ou está com contusão? Use a pomada para massagem 9 Mistura, a mais rápida e completa contra as dores. Passou? Melhorou. Pomada para massagem 9 Mistura, nas farmácias e lojas de produtos naturais. Itiúba sintoniza, Abelha Dourada FM. Você tem plano de saúde? Então o LAD Laboratório também tem um plano para você. Manter seus exames em dia. Aceitamos os principais convênios como Bradesco, Planserve, Amil, Unimed, Caixa, Apivida, Cassi e muito mais. Também realizamos exames particulares com valores especiais. Cuidar da sua saúde é sempre o melhor plano. LAD Laboratório, há 25 anos, ao lado da sua saúde. 74-3541-8000. LAD. Atacadão Imperial, bebidas no atacado e varejo. Alugamos mesas, cadeiras, freezers e caixas térmicas. Temos água mineral, gelo e carvão. E agora mais uma novidade. Temos ração para peixe, alevinos, crescimento e engorda. Com preço imperdível. 749-9193-4700 ou 3546-1087. Rua Manuel Carvalho, número 13. Atacadão Imperial. Atacado e varejo. Quer uma conexão de internet de verdade? Então cante comigo. Eu quero a próxima. Me conecte com a próxima. Internet de verdade é assim, mais próxima, mais perto de mim. Sou suporte 24 horas. Mais velocidade, mais estabilidade. Ligue 0800-083-1155. Na Bahia, internet agora é próxima. Viva essa conexão. WhatsApp da Rádio Abelha Dourada FM é 749-9126-8847. Atenção, clientes. Tem novidade em nossa lotérica. Fazemos abertura de contas, cartão de crédito, empréstimos consignados, consórcios, seguro amparo e mais. Aqui na Lotérica você tem a mesma taxa das agências da Caixa e as mesmas condições de pagamento. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, oferecemos simplesmente o que há de melhor em taxas e condições disponíveis no mercado. Pergunte em nossos caixas. Estude na Unef Polo Itiúba. Faça um curso EAD e saia com diploma igual ao do presencial. Inscreva-se agora e garanta 50% de desconto em todo o curso. A Unef tem oportunidades imperdíveis para você. Garanta sua graduação por R$ 99 mensais até o final do curso. Inscreva-se agora. 749-9192-0928. Venha para a Unef Polo Itiúba. Avenida Vereador Oswaldo Campos, ao lado do Espaço Requinte. Escolha a Unef e mude a sua realidade. Graduação semipresencial e EAD. Qual é a rádio que você ouve na sua casa? Qual é a rádio que você ouve no seu trabalho? Abelha Dourada FM. Pipa, paparapô, e é pra lá que eu vou. Pipa, paparapô, e é pra lá que eu vou. Bateu aquela fome, não fique parado. Vem pro Rei dos Salgados. Bateu aquela fome, não fique parado. Vem pro Rei dos Salgados. Aqui tem variedade, mais sabor e qualidade. No Rei dos Salgados tem o melhor salgado da cidade. Por isso vem pra cá que o nosso atendimento é diferenciado. No Rei dos Salgados é gostoso até o último pedaço. Vem pro Rei dos Salgados. Vem, vem fazer a sua aposta ver. Venha viver novas emoções e ganhar muitos prêmios em 2025 com Demi de Valente no domingo, dia 26 de janeiro, às 11 horas, 100% online. Adquira já o seu Valente da Sorte por apenas R$20. Ajude a Foz e concorra. Primeiro prêmio, a Honda Bee 0 km. Segundo prêmio, uma Chinerai Urban 0 km. Terceiro prêmio, uma Bro 0 km. E no quarto prêmio, R$100 mil em dinheiro para mudar a sua vida. Rodada extra por apenas R$10, chance dupla. Primeiro prêmio 15 mil, segundo prêmio mais 15 mil. Sorteio extra para quem compra o Valente da Sorte antecipado, sexta premiada, dia 17 de janeiro. Sorteio regional, agora com 13 giros de R$1.000 cada. Sorteio geral, primeiro prêmio a Bee 0 km, segundo prêmio uma Pop 0 km. Demi de Valente, Valente da Sorte, realizando sonhos. Você conhece, você confia. Boa sorte! Valente da Sorte. Abelha Dourada FM informa a hora certa, em nome de Valente da Sorte. 11 horas e 5 minutos. Abelha Dourada FM, a rádio que é tudo de bom. Manhã, tudo de bom. Abelha Dourada FM. A rádio que é tudo de bom, Mano e Vaqueiro, Forró e Desmantelo. Bom dia. Vaqueiro, o teu olhar paralisa o meu coração. Tua beleza é a mais linda bebida. O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro. Fiquei na sua mão. Encontrei em você, meu bem, o papo perfeito que eu sempre sonhei pra mim. Toda vaquejada é assim. Tome forró e desmantelo, telo. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me ama. Tome forró e desmantelo, telo. Eu e você dançando a noite toda. Eu perdidinho no teu beijo, beijo. Minha vaqueira é bom demais, amar você, você me amar. Uou.

Sagitário. Nascidos entre 22 de novembro a 21 de dezembro, seu lado otimista ajuda a contagiar os colegas pela manhã, embora precise de mais foco para lidar com as tarefas da rotina. Você tem tudo para dar um show no contato com clientes. E com a entrada de lua em virgem à tarde, você conta com good vibes para focar em projetos mais ambiciosos. Tire proveito disso no serviço e coloque as mãos na massa, porque nada vai cair de brinde no seu colo. A sua popularidade fica mais evidente. Se está de olho em alguém, use isso para causar um bom impacto. Cor do dia é o rosa, número da sorte é o 54. Capricórnio. Você capricorniano, né, que nasceu aí no dia 22 de dezembro a 20 de janeiro, algumas mudanças ainda podem surpreender pela manhã. Então aproveite para fazer ajustes e finalizar um ciclo que não acrescenta mais em nada na sua vida. No trabalho, foque em encerrar tudo que estiver pela metade e aproveite para se livrar do que não tem mais utilidade, seja na carreira ou na vida pessoal. O astral melhora à tarde com a entrada de lua em virgem e promete turbinar sua curiosidade e favorece os seus estudos. Sua habilidade para lidar com pessoas de longe tem tudo para animar as coisas aí na sua área amorosa. O céu promete animar a conquista, mas você precisa agir também. Há sinal de bom humor e animação. Cor do dia azul, o número da sorte é o 02. Aquário. Nascidos entre 21 de janeiro a 19 de fevereiro, amanhã será favorável para iniciar parcerias, formar uma sociedade ou trabalhar em equipe. Os relacionamentos em geral seguem protegidos e você tem mais chance de se destacar se souber agir em conjunto com os outros. A lua brilha em virgem e avisa que as mudanças contam com ótimas energias, seja no trabalho, em casa ou na vida pessoal. É hora de colocar em prática algo mais ousado, que ainda não teve oportunidade de iniciar. Seu poder de sedução cresce e você estará irresistível, inclusive na paquera. Uma química de milhões esquenta os momentos na intimidade. Cor do dia azul esverdeado, o número da sorte é o 49. Peixes. 20 de fevereiro a 20 de março. Aproveite amanhã para concentrar todo o seu foco no trabalho e dar aquela adiantada nas tarefas que estavam no seu caminho. Faça um esforço para colocar as mãos na massa, já que o astral será mais adequado para você deixar tudo em ordem. A chegada de lua e virgem depois de almoço favorece os relacionamentos, inclusive a convivência com colegas. Nesse caso, a dica é se dedicar mais às tarefas que precisam da colaboração dos outros. Vá se divertindo e reunindo aí as pessoas queridas. Tem compromisso? Tudo indica que o romance estará protegido e um ficante pode virar namorado. Cor do dia é o azul royal e o número da sorte é o 38. O nosso horóscopo então retorna na segunda-feira, na manhã, que é tudo de bom. Seu Machixe, Geraldo Rodrigues, Canudinho, bom dia. Atravessa o polo norte de shortinho, entro descalço no vulcão, em erupção. Faço um assalto e bateu bem forte. Berguinho! O fulminante balançou meu coração. Seu Machixe! Menina linda, tô ficando sem noção. Parei na tua, te quero.